pra finalizar, a galera segue bom, pelo tá espaçonado e curtindo o melhor som. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão, galera da Tabajara, que é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão, galera da Tabajara, que é pura emoção. Detonar e pra finalizar, a galera segue bom, pelo tá espaçonado e curtindo mesmo.